Liga D. Menina, será que você caiu do céu? Ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar. Moça, não repare no meu jeito simplão. Eu sou bicho do mato, me criei no sertão. Fogueira tá acesa pra te aquecer. Eu tô apaixonado, vem na levada, reggae em roça. Dançar na luz da lua cheia. Quem nós acende um paieiro e fica junto o tempo inteiro. Vem na levada, reggae em roça. Já deu pra ver que nós combina. Se Patricinha já é linda, imagina de botina. Papai do céu me deu essa menina. Você caiu do céu, ou eu te confundi com uma estrela? Seu brilho ilumina esse lugar. Moço, não repare no meu jeito simplão. Eu sou bicho do mato, me criei no sertão. Fogueira tá acesa pra te aquecer. Eu tô apaixonado, vem na levada, reggae em roça. Dançar a luz da lua cheia. Que nós acende um paieiro e fica junto o tempo inteiro. Vem na levada, reggae em roça. Já deu pra ver que nós combina. Se Patricinha já é linda, imagina de botina. Papai do céu me deu essa menina. Dançar a luz da lua cheia. Que nós acende um paieiro e fica junto o tempo inteiro. Vem na levada, reggae em roça. Já deu pra ver que nós combina. Se Patricinha já é linda, imagina de botina. Papai do céu me deu.